E aí, meu performático DJ Jefferson? Tá na hora do show do Rob. Sinta agora a pressão do Rob dentro de você. Acende tudo, Fagner! Vamos pra cima, que aqui é o Rob! Pega na vima, ufa, pega na vima, ufa, pega na vima, ufa, pega na vima, ufa, pega na vima, ufa, pega na vima, ufa. É pra detonar aqui do Rob! Tem que se amar. Se amar pra quê? Se eu sou da putaria, eu vou pôr Robson e só a... Olha o Felipe da Caju! Comigo é tipo assim, comigo é tipo assim. Alô, Felipe! Tipo assim, eu não nasci pro Rob, Rob que nasceu pra mim. Eu não nasci pro Rob, Rob que nasceu pra mim. Eu não nasci pro Rob, Rob que nasceu pra mim. Eu não nasci pro Rob, Rob que nasceu pra mim. Alô, Melri! Tu quer falar de amor comigo? Eu sou um perigo, iludo bem facinho e aciono nos contatinhos. Não fala que ama que eu não acredito não. Tô aqui no rock doido, então pega essa visão. Eu era bem quieto quando eu era novinho. Virei bagulho doido agora que eu já cresci. Comigo é tipo assim, comigo é tipo assim. Ó, pra detonar! Atenção, senhores passageiros do rock doido. Preparar para a decolagem. Eu vou voando alto, sigo na minha luta e trabalho no dobrado. Todo show ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumo a da brava. Já pro meu parceiro também. Replay taxista. E aí, Replay? Que a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas é rede pra ninguém. O fubá da meus cash, como tipo em Pampers Pay. Que minha maior meta é deixar minha família bem. Pode crer. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalho no dobrado. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalho no dobrado. Todo show ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumo anda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá legal. Pra detonar, pra detonar, pra detonar. Quem é que tá solteiro, vamos vir pra cima aí. Pra detonar, sim, ó. Alô, China, das teses, o Degueba, o óleo tá comigo. Ah, pode estourar, Rob, pode estourar, Rob, pode estourar, pode estourar. Alô, Melri. O nosso som tá pressão e o Hot Valley tá solto. Se não tomar cuidado, ele morde no pescoço. Começou a disputa, sente o paredão. Quem ficar na frente vai ser jogado no chão. Olha o grave batendo, faz bum. Olha o grave batendo, faz bum. É pra soltar a bomba quando chega no um. É pra soltar a bomba quando chega no um. 3, 2, 1. Pode estourar. Pode estourar. Pode estourar. E aí, manda chuva. Pode estourar. Dourado na voz e DJ Melo na produção. Chama, fio, explodiu. O Hot Valley. Pra detonar, dá-lhe meu Robert. Pressão pra lá, é pressão pra cá. É pressão pra lá, é pressão pra cá. É pressão pra lá, é pressão pra cá. E o quê? Vamos nessa, Robson. Alô, Wesley. Essa aqui é nova. Chegou, agora eu quero ver. Mega Robson, bota esse bag pra ferver. O robô chegou, agora eu quero ver. Mega Robson, bota esse bag pra ferver. É a nova era espetacular. DJ Felipe cobiçado já botando pra quebrar. Com o Fábio F10, a gente vai lá. É pressão pra lá, é pressão pra cá. Júnior, eletrizante só na habilidade. Esse DJ pira nas mixagens. Prepara performático o seu show. Solta o sax que a galera. Prepara performático o seu show. Solta o sax que a galera da. O Dali performático! Vai, vai, vai, vai, vai, DJ Jackson. É pressão pra lá, é pressão pra cá. É pressão pra lá, é pressão pra cá. Tomei o dinheiro dele e bloqueei o seu contato. Tomei o dinheiro dele e mais um golpe confirmado. tem uma bala boa, uma bala que vai da onda. A gente detona! Uma bala que vai da onda. Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela surta, me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito! Voltei pras putas, voltei pras putas. A cara não se ataca, a chuta pelo ranking tá tocando. Essa vida de solteiro, eu confesso que o maluco tem um rei. Ela é a minha cara, vou te dar um rei paciente. Voltei pras putas. Mas peraí, o cara voltou pras putas, a mulher dele ficou na casa dele, mas no outro dia, ela tirou a forra, ela chegou e disse assim, ó... Cara de brava, mas não sou maluca, me deixou dentro de casa, pra dar atenção pras putas, sou abusada, tu acha um absurdo, te mandei ralar de casa, enche a casa de puto, vai! Chifrudo, vai lá, chifrudo. E agora eu tô solteira, já mando pra todo mundo. Vai lá, chifrudo, vai lá, chifrudo. E agora eu tô solteira, já mando pra todo mundo. E agora eu tô solteira, já mando pra todo mundo. DJ China, insuperável. E a gente da turma? Cara de brava, mas não sou maluca. Me deixou dentro de casa pra dar. Te mandei ralar de casa, enche a casa de puto. Vai lá, chifrudo. Vai lá, chifrudo. E agora eu tô solteiro. DJ Dinei, o top DJ produtor do Pará. Bora detonar meu hobby. Ela quer colar com os caras porque os caras é milionário. Aê piranha, hoje tu vai fudendo já. Aê piranha, hoje tu vai fudendo já. Aê piranha, hoje tu vai fudendo já. O feitiço dela. Ela quer sair de São Paulo e ir transando pro outro estado. Aê piranha, hoje tu vai fudendo já. Aê piranha, hoje tu vai fudendo já. Aê piranha, hoje tu vai fudendo já. Aperta o cinto, tira a calcinha e fica suave. Já prepara a bucetinha pra tu dar na era tá. Já prepara a bucetinha pra tu dar na era tá. Para você, DJ Jefferson. Mas que tal a gente dançar um pouquinho assim, ó? Pra detonar, pra detonar. O calibre automático no 3, 2, 1, detona. Tarcísio, o fera dos mixes, conectando sucessos. Sou um cara malucão, minha história é curtição. Fim de semana é tradição, vou pra night pra curtir um som. Talvez não seja o melhor pra ti, mas princesa, olhe pra mim. Você abalou meu coração com esse jeito de me olhar. Eu vejo seu nome no telão, essa é minha declaração. Como é que é de tsunami hoje eu vou dizer? É pra quem lembra aí! Por você, meus amigos dizem que eu vou enlouquecer. Só que meus pais... Gangue do Eletro! Alô! DJ Jefferson! Bora, Wesley! Daquele tempo, maninho! E agora? Agora! É nós na pressão! É nós, meu irmão! É nós na pressão! É nós, meu irmão! Lá vem o Eletro! Fique ligado! A batida alucinada que domina todo o estado! Meu amigo americano chegou de Nova York! Veio conhecer a aparelhagem do norte! Ele é desviado e ele está aqui! Fala aí, americano! Alô! Que eu... DJ Jefferson! Pra quem lembra do tempo do rock de equipe, meu irmão. I'm in Miami, bitch. Drink all day, play all night, just get it poppin'. I'm in Miami, bitch. Drink all day, play all night, just get it poppin'. I'm in Miami, bitch. Wanna step on scene? Y'all know me. Cause I walk with a limp like old school pimp, a real OG. I'm rockin' Vans, I'm in the sand. I got a Red Bull and vodka up in my hand. Hey, you look kinda cute, hey. Pra cima, meu hobby. A gente detona. Bora, bolacha. Como é que é? Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Vem curtir com essa galera que é sucesso em Santista. Vem, vem, vem. Eu, Felipe da Caju. Jogue a mão pra cima com a galera da... Tu sabe que é nóis. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. LC Janinho metralhando com a família super pop. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Vejo todo o águia e a potência desse som me indo. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop, pop, pop. Eles estão de volta. Lidiane. Bora, performático, pra cima, pra cima, pra cima. E o show do Ruby! Não existe fronteira pra nos segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. O Doscar, o Glebinho, o Thiago e a família Caça Rock do Barreiro. O Dão comigo. Deixa eu pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua, meu show do Ruby! Tá tão linda. gostosa e muito charmosa, deu dó. E a mulher que não depende de homem pra porra nenhuma. A vontade no peito. Ela vai cantar. Aquele momento. Eu quero ver. Ai, falou. E tu canta. Sinto falta dela. Namorar com ela. E dos beijos com o calor que ela dava pra mim. E como é que é? Pra cima, meu hobby. Se soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. Se soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Sabe por que, minha filha? Um lado diz que quer ficar com você, outro diz que... Mas acontece. Mas acontece que meu coração não é de papel. Que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha... A mulher que tá solteira, que é sincera, canta bem alto aí! Pra tirar você da minha vida, tentativa de vão. Igual querer viver sem respirar, é como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativa de vão, tentar tirar você do coração. Igual querer viver. Bora, Renanzinho! DJ Jefferson, DJ Jefferson na parada, meu compadre! Pra quem lembra da época, só pra quem viveu esse tempo aí. Quando estou sozinho, mesmo sem querer, só penso em você. DJ Jefferson. Entro no seu Orkut, clico no seu álbum, fico admirando. Daqui é pro Locomotiva. Todo esse sentimento nem parece amor virtual. Você só some e aparece. Por favor, me dê um sinal. E quem sabe canta. E o Gui? E cadê você? E aí? Manda aí, me sigue. Sucesso! Eita! Bom, Ashley. E a Felipe da Caju. Ela já sabe o que é o amor. E foi preciso eu ensinar. Mas ela só sabe dizer. Então diz, minha filha. E me ama e me adora. Eu me apaixonei outra vez. Mas ela é uma menina só. De um pouco mais de 16. Eu me apaixonei outra vez. Mas ela é uma menina, só uma menina de um pouco mais. DJ Jefferson de 16. E a gente detona. São as melhores. Hoje aqui no Barracão do Eliseu, o Dali Performate Gol! Desculpa muito te trair, você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Não vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Jefferson! normal. E aí um dia você aparecer. Então diz, minha filha, como é que é agora? O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. Alô, Felipe da Caju! É nóis! E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. Renanzinho que gosta. Mas você foi chegando e foi me conquistando, e por você eu largo tudo. Larga, larga, vem, vem performático! O tempo bom! Tenho uma história pra te revelar. Segredo que não posso mais guardar. Tente ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste não. Antes de te conhecer eu já te amei. Antes de te amar eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade, eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. E a mulher que não depende de homem pra porra nenhuma aí! Ela embarcou, canta! E com um olhar apaixonante ela me olhou. O Dali performático! O Dali performático! No 3, 2, 1, na turma! DJ Jefferson! Posição, poderoso vai tocar. Tudo que exige em qualidade de som, todo negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh. O que que tu é, Renan? Quem assiste o calor. E o Renanzinho é? É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no ouro negro dançar. Hoje vou no ouro negro dançar. Então vem, vem, vem. Segunda edição aí do Baile do Candizinho. A segunda edição do Baile do Candizinho. Vai ser pressão total. Um abraço do Performático, tamo junto. Aí eu quero ver você ficar parado. Quando ver o bilhete tocar. Quem não dançou agora vai dançar. Sou potente que é de arrasar. Que comanda o fenômeno do Vai estar a me esperar, não arrasta o povo. Eu prefiro